Tu já tá com o MX Skype Recorder from the hell fucking soul right aí? Pô, já tá até gravando. Ah, é, que bom. Oi, mãe. Bom, começando mais uma edição do podcast do Portal da Luta Livre. Eu sou o Marcos Amaral, sejam muito bem-vindos a mais essa edição. Comigo aqui, como sempre, o Batman e Robin do podcast, Igor Lopes e Renan Pacheco. Fala, Igor. Fala aí, Pinguim, beleza? Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais essa edição do Portal da Luta Livre. Um pouquinho atrasado, mas estamos aí para não deixá-los na mão. É isso aí, o Renan também tá aqui. Fala, Renan. Só pra deixar bem claro, o Igor é o Robin. Eu tô aqui na página de notícias do portal. Igor, você já viu o enterro de anão? Não, até porque eu nunca morri, e quando eu morrer também não vou conseguir ver. Não. Mas. Ué, o que foi? Olha, eu acho que nunca na história de qualquer podcast. Seja do portal, seja de qualquer podcast, sabe? E isso a gente tá falando que o Portal da Luta Livre é o dono do prêmio do segundo melhor podcast do ano passado de esportes, hein? Mas acho que vocês nunca vão ouvir uma maneira tão filha da puta de iniciar uma notícia triste como foi a morte do Laparquita e do Spectrito 2. Que são dois lutadores, mini lutadores mascarados, né, lá do México. Fala, Igor, o que você quer falar? Não, eu não diria que é uma maneira filha da p... Digamos assim, a morte já é um negócio chato por si só. E ultimamente nós vemos muita gente morrendo, muitos lutadores, e acaba... Gente, vamos começar a encarar a morte como algo, sei lá, a gente tem que... vamos pensar assim, que eles fizeram a parte deles, já deixaram muita coisa boa pra gente, e a gente tem que pensar nos pontos positivos e tentar levar a vida de uma boa, porque se a gente for ficar triste por todo mundo que morre, a gente vai viver chorando. Vai todo mundo virar um mar de gente chorando e não vai ter mais o que fazer na vida. Tá certo, né? Tá certo. Não, tudo bem, temos que dar o devido respeito a eles, aos presentes. É um negócio muito triste, até não gosto que façam piadas. Eu fiz uma piada porque sempre me zoam de anão mesmo, e eu quero que se lasque, eu não vou me ver morrendo mesmo. Mas até então a gente tem que parar pra pensar que são pessoas como qualquer um, têm sentimentos, tiveram vidas, trouxeram alegrias e tristezas pra muita gente. Infelizmente aconteceu a merda que deu por puta desvairada, podemos dizer. Literalmente. Com total parâmetros para isso, foi literalmente puta. Então, dando que dando. Não, e olha, e você vê, né? É uma história meio bizarra essa daí da morte do Laparquita e Spectrito, porque, poxa, os caras pegaram, saíram da balada e tal, pegaram duas garotas de programa, né? Foram pro hotel com as moças, né? E... Bom, lá dentro não se sabe o que aconteceu, mas... Ah, mas oi, não sabe o que aconteceu? Mas lá dentro, não tinha nenhuma câmera escondida. A gente tentou colocar uma câmera lá, mas não deu certo. E, bom, quando a camareira entrou lá pra arrumar os quartos, encontrou os dois nus na cama, deitados, um olhando pro outro, né? Que lindo. Mortos, com marcas de agressão e tal. E lógico que as suspeitas até o momento são as duas garotas de programa que estavam lá. Que são de uma gangue, né, de prostitutas. Na verdade, se a agressão aí, eu não sei, porque eu não lembro de ter lido essa parte. Eu me lembro de ter lido que era por causa de uma overdose aí, que doparam os dois e acho que deram uma dose pra uma pessoa normal e os anões acabaram tendo um efeito aí colateral. É porque meia pessoa tinha que tomar meia dose, digamos assim. Então, o Marcos ia ter que ser uma super dose pra dar algum efeito, né? Então, não, peraí, agora voltando sério ao rumo desse negócio aí, teve essa, eu não ouvi dessa versão aí que poderia ser uma overdose, mas eu ouvi uma versão, aqui a que saiu no Portal da Luta Livre, dizem que eles foram encontrados com marcas de agressão aqui. Eu vou até abrir aqui pra confirmar, pra ver se eu não tô falando besteira, porque eu juro que eu li isso daqui. Aí você vê que já vai lançando duas hipóteses. Esse que na é o problema. WW Brasil tem a outra, que é da overdose, que é de lá. É, você vê, então as fontes já estão começando a noticiar duas versões diferentes. É, aqui, ó. Sempre tem essas discussõezinhas, a mídia sempre veicula uma coisa e sai outra ali, daqui 10 minutos. É a maravilha ou desgraça da internet, e cada hora sai uma coisa diferente, né? É verdade, ó. Aqui na página do portal da Alta Livre, a notícia original que saiu aqui é que os corpos foram encontrados na cama do hotel, ambos nus, olhando um pro outro, como eu tinha falado, com marcas de agressão e com o detalhe de que aparentemente nada tinha sido roubado. Entendeu? Aí, bom... Foi a maldade de matar mesmo, não foi... Não, nessa hora eu pensei o quê? Sei lá, acho que os anõezinhos sacaram que a bebida tava batizada e tal, quiseram sair na mão com elas e acabaram levando a pior, né? Por alguma desvantagem física. E, bom, isso é bom para todos os carentes que luta livre... É um esporte e tudo mais, mas não te defende contra putas, então nunca bata numa puta. Ainda mais se você for um anão, né? Como é o caso do Igor aí, ele vai ficar de lição pra vida dele. Ah, então o Marcos pode bater, porque ele equivale a uns 4 anões, porque ele é grande, então... Ó, só não quero que depois você venha chorar no meu escreve, Igor. Que não, porque é pra você parar de me chamar de anão no podcast. Agora não sou eu, entendeu? Agora não tenho nada a ver com isso. Tá, agora você vai atrás do Renan aí pra ver se negócio. É que o Renan tá feliz porque aquela coisa fraca daquele time dele ontem ganhou um campeonatozinho de merda. Corinthians! Ronaldo! Vai fazer o quê? Eu já tô ouvindo. Eu moro na Zona Leste de São Paulo, então você imagina como é que foi a minha noite com fogos e artifício e tudo mais na minha orelha a noite inteira. Não, relaxa que aqui no centro de São Paulo mesmo teve também fogos pra cacete e tal. Que campeonato que era esse que eu não... Copa do Brasil. Copa do Brasil. Muito importante. Então, voltamos à morte dos anões, que são do tamanho de tão importância quanto... o tamanho dos anões é tão importante quanto o tamanho do campeonato que o Corinthians ganhou. Tá certo. Bom, voltando então à notícia, é isso, né? É isso que aconteceu. Vamos para a próxima aqui. A gente falando aí de desgraça e tal, porque hoje parece que foi um dia ruim, né? Porque... Pouco tempo depois dessa notícia da morte dos anões ter saído e tal, teve a notícia que o Roddy Piper foi preso, bicho. O cara enfiou o pé na jaca e foi dirigir, né, Igor? Quis fazer gracinha e, diferente do país do nosso querido Lula, lá a lei funciona e ele tomou no rabicó, por assim dizer. É verdade, eu tava pensando até nisso daí, porque como saiu aqui no portal, ele foi preso por estar dirigindo, né, embriagado e tal, né, ou a efeito de drogas. Lá é o famoso DUI, né, Drive Under the Influence, né, que pode ser álcool, droga, sei lá, beleza. É, alguém influenciou ele. É, algo, né, algo, na verdade, alguma substância. Álcool, né. Não, mas pode ser droga. Afinal, o Roddy Piper mesmo já rolou vídeo dele na internet, ele fumando maconha, né? Num show independente de wrestling aí, né? O que é uma pena de ver ainda federações independentes liberando um negócio assim na cara de todo mundo mesmo, como se fosse, sabe, a coisa mais natural, o que não é. Mas tudo bem, não é o fato agora. O lance é que ele pegou, foi preso e teve que desembolsar $5,000 de fiança pra ser liberado, cara. Já pensou se isso daqui acontece no Brasil? É meio difícil, porque normalmente... seca. É meio difícil, porque assim, normalmente quem é pego dirigindo embriagado ou não tem dinheiro pra pagar, ou é alguém importante que arranca a cabeça de filhos alheios ou mata as pessoas e não pega prisão, não pega nenhuma. Então... Acho que no Brasil é uma grande filha da do governo, não vai acontecer nenhuma. E como lá fora o cara teve dinheiro, pode sair, fica por isso mesmo. Sempre foi assim, sempre vai ser. Foi do Michael Jackson, a gente não vai falar, não. Não, Michael Jackson lutava? Lutava pela vida, como diz meu pai. Ai, meu Deus do céu, o que que aconteceu com esse podcast, cara? A edição anterior era tão séria. Ai, meu Deus. Bom, mas teve alguns comentários, né? Quando... É, os lutadores quando... falaram. E aí, também o Yuman Tornado, com certeza, se inspirava no Michael Jackson pra fazer os passes dele. Vai, não vamos, falar, não vamos ser hipócritas. Não, pô, Michael Jackson, lógico, influenciou muita coisa e não duvido que ele tenha influenciado algo na luta livre, pô. Não era só a música, acho que o cara tinha uma personalidade forte, né? Mas eu tenho alguns lutadores da WWE no meu Orkut. No meu Orkut não, perdão. Porra, tá chique. No meu Twitter, né? Eu sigo alguns Twitters de alguns lutadores da WWE e tal, e eu cheguei a ver alguns comentários, tal, do Demis, por exemplo, que eu sigo, o Hurricane Helms também, a Maria e Vitoris. Eles comentaram aqui, ó, Chris Jericho comentou: eu vi o Michael num show em 1993 e ele me fez enlouquecer, um dos melhores astros de todos os tempos. O Demis tinha colocado lá: não consigo acreditar que o Rei do Pop morreu. O Helms virou, falou que era um grande fã de Thriller, mas não gostei da história de molestar crianças. De qualquer forma, descanse em paz, Rei do Pop. A Maria falou: como que Michael Jackson pode ter morrido? Ele era um dos meus favoritos na minha infância. Estou muito triste. A Eve Torres virou e falou: ele é um fantástico ícone da nossa época. Descanse em paz, Michael. Obrigada por compartilhar seu incrível talento com o mundo. E o Song Kong virou e falou: estou triste pela morte de Michael Jackson. Me lembro de tê-lo visto ao vivo no Super Bowl. Caraca, né, bicho? Vou pegar também mais acontecimentos agora, né, ocorridos recentemente, né, na luta livre ao redor do mundo. Saiu o pôster novo do SummerSlam, né? A galera tem que conferir lá no portal da Luta Livre, vai lá na seção notícias, tem o tópico lá, pôster oficial do SummerSlam 2009. Isso é uma coisa bem retrozona, tal, bem sem graça, diria. Não, os caras usaram, tipo, esse logo me lembra muito aqueles logo antigo, tá ligado? Sabe, o jogo das cores, tal, também, ficou bacana, mas sabe, é meio surreal você ver um logo desse, você esperaria em cima, tipo, um Hulk Hogan e um André the Giant, não um Randy Orton e um Triple H, mas tudo bem, né? Eu achei uma b*** esse pôster, sinceramente, porque o SummerSlam sempre traz uns posters legais, divertidos, mas não é Triple H e o Randy Orton com cara de mal comido. Palhaçada. Não, assim, ó, eu não vou falar muito, que eu lembro de um pôster do SummerSlam que, se não me engano, era a Maria num jet ski. Muito melhor. É, SummerSlam é verão. Não, eu sei, mas você não vai falar que é animado, porque, pô, ela tava num jet ski só, tipo. O de 2006 era DX, aquele churrasco lá que eles faziam, o HBK. Ele com uma linguiça na mão. Esse era o pôster. É, inclusive tem muitas promos legais do SummerSlam passado, né? Quando eles entram em campo de futebol, não lembro que ano que foi, que eles saem batendo em todo mundo e tudo mais. Agora coloca o Randy Orton com essa cara de besta, o Triple H fazendo pose pro Photoshop arrumar os quadradinhos do abdômen dele e fica nisso. Qual é a graça? Ah, meu. Não, tá. Vocês não gostaram então do pôster do SummerSlam. Beleza. E do pôster do Night of Champions? Ah, é mais legal. Eu já achei mais interessante, pra dizer a verdade, porque dá um pouco de, assim, presença pro CM Punk, né? Que até então foi campeão, blá blá blá. E o único pay-per-view até hoje que eu me lembre que ele estava na capa, ele não apareceu, que foi o Cyber Sunday. Colocaram ele na capa e ele nem deu acesso ao pay-per-view. É verdade, cara. Aquele que tinha ele e a galera, tipo, agachada fazendo X punk. Com... Né, e ele nem apareceu, agora ele pelo menos vai aparecer. E se vocês não tiraram o cinturão dele até lá, eu acredito que não, porque seria uma tapadiça da parte dele, né? É, eu lembro, putz, cara, é foda esse negócio. Mas, assim, eu achei que podia ter um pouquinho mais de coisas nesse... Eu não sei porquê. Vamos parar, sabe? Pra pensar assim, ó. Não, peraí, deixa eu só te falar um negócio. Eu não sei... se você vai concordar comigo, mas esse pôster, por alguma razão, me lembra um pôster mais TNA. Não, eu discordo. Por quê? Porque a TNA, que tem esse costume de usar esses pôsteres com fundo só tipo luzes, tá ligado? E o destaque no lutador e pronto. Me dá uma cara meio de Impact, tá ligado? Mas eu acho que a ideia foi o quê? Se é a noite dos campeões, vamos destacar o campeão maior. E quem é o campeão maior? O World Heavyweight Champion. Então, nada lógico, mais certo do que colocar o CM Punk como uma coisa, né? Só uma coisa. Eu acho muita sacanagem ser o World Heavyweight Champion e a WWE não dá moral nem pro próprio título, nem pro título que leva o próprio nome da empresa. A WWE porque tá no Raw, ninguém tá assistindo. Então, a WWE não tá dando moral pra eles mesmo já faz tempo, cara. Onde é que eu vi um negócio desse? Depois que Rey Mysterio ganhou o World Heavyweight Champion, perdeu totalmente o sentido de tudo nessa a gente sabe disso. Então eles têm que colocar o que tá vendendo. Você acha que tá vendendo mais o quê? O Randy Orton no Raw na segunda-feira fazendo graça com o Triple H ou o CM Punk de sexta-feira se batendo com o Jeff Hardy, que é super famoso, e fazendo até aí com o Rey Mysterio, que vende camiseta pra caralho. Você acha que eles vão por quem na capa? Pô, mas os caras recentemente fez um draft aí, um draft às escuras aí pra mudar umas divas, tal, não sei o quê. Gail Kim foi lá pro SmackDown, tal, não sei o quê. Aliás, foi lá foi pro Raw, tal, não sei o quê. Pô, a galera ficou puta. Os caras então não troca logo essa p*** desses lutadores, cara? Pô, sacanagem, bicho. Os caras continuam insistindo numa field chata. Bem chata. Porque, olha, eu já tô de saco cheio. Olha, eu já tô de saco cheio. Vê só. Randy Orton chega, pá, não sei o quê. Começa a falar que nem um maluco no microfone, porque o cara tem transtorno mental lá do explosivo do cacete do cara. Beleza. Calma, não aí é o Triple H, assim. Aí o Triple H e tal, não sei o quê. Chega lá, se for Triple necessário, H. faz os... se for necessário, faz o uso da marreta e não sei o que, e toda a plateia, tal, não sei o que. Aí chega, os dois vão pro ringue, marca uma luta, sobe no ringue, eles vão subir no ringue no Night of Champions, tal, não sei o que, papapá, beleza. O cara vai, a luta eu já tô vendo, eu já imagino essa luta, cara, eu fecho os olhos e vejo a luta. Eu vejo um ringue, vejo muita gente em volta, um guardrail, uma rampa de entrada. Eu vejo eles entrando e tal, aí em algum momento o tipo, leite cai. Aí vai lá o Randy Orton e dá pisão por uns 20 minutos em cima do cara caído. Entendeu? Porra, bicho, eu aí depois ele faz headlock por mais 15 minutos. Isso, o headlock e tal, não sei o quê. Aí chega aquela hora que o cara cai, ele vai lá, fica lá, tipo, fazendo, tipo, flexão, tá ligado? Na frente do cara. Mas você esqueceu que antes disso tem a idade de 10 minutos de Triple H, que ainda entra e depois gospe água em todo mundo. Você esqueceu da parte mais legal. Não, fora é que legal sair babado pelo tipo Wade, deve ser uma sensação maravilhosa. É uma desgraça. Eu vou te falar, cara. Tá chato pra caramba. O Raw tá chato. Não, tá irritante. E aí você pega o SmackDown. Porra, você tem Chris Jericho em tag com o Ed. Uma dupla muito. Eu, assim, eles não têm nenhuma a ver um com o outro. Mas se colocar um do lado do outro, é uma dupla muito, muito legal. Os Colons provavelmente vão começar a brigar. Que é uma dupla muito também. Tem o Rey Mysterio, que não tá nos melhores dias, mas fez uma feed legal com o Jericho. Eu até quero ver pra onde vai ir. O CM Punk, o Jeff Hardy, pô, tá mil vezes melhor. E olha que os nomes que estão no Raw são mais top, digamos assim, do que os do SmackDown, né? Pra você ver, cara. Entendeu? É só um. Lá você tem no Raw o Triple H, que é, né? Um futuro vice-presidente, sabe? Eu acho, né? Assim que o Vince empacotar e o Shane assumir a presidência. Então, pô, você tem esse cara, você tem o Orton, que também tem destaque pra caramba dentro da companhia. É, que entendeu? Faz headlocks e stomps muito bem. Não, pô, eu tô dizendo assim, no geral, o destaque que a companhia dá pra ele. Né? Ah, sim, a companhia dá bastante pra ele. Exatamente. Você tem o lance do segmento do Trump agora recentemente? Né? Que deu uma boa audiência pelo que falaram, mas em compensação causou tanta confusão que o mercado de ações da WWE caiu em 7%, porque teve muito cara que, meu, na hora de comprar a ação da WWE, o cara compra, mas na hora de assistir o programa pra ver o que ele tá comprando, ele não assiste, achou que era verdade, achou que a empresa tava ferrando e as ações caíram, entendeu? Então, sabe, os caras tá com um programa que eles estão fazendo coisa crítica já. Dá prejuízo pra companhia o caramba. Entendeu? Audiência caindo. Os caras mantendo o superstar que tem nome lá. entendeu? Que dá pra fazer, dá pra salvar. E os caras não fazem nada, cara. Eu só tô feliz que por enquanto o John Cena não tá sendo campeão, ele tá fazendo o Miz subir. Ótimo, entendeu? Porque a hora que o Cena for campeão, que o Batista voltar, I want my rematch, pegar o cinturão, vai tomar no cu, aí eu não assisto mais segunda-feira nem fudendo. I want my rematch, cara. Puta. Come on, everybody! Clap your hands! Oh, you're looking good! I'm gonna sing my song! Olha, eu acho que o Cena não leva o cinturão tão cedo. Do jeito que tá a audiência do Raw, eu acho que nessa hora o pessoal da WWE já deve ter se ligado que se o Cena ganhar, aquele pessoalzinho que não é fã do Cena vai começar a fazer número, porque o pessoal já tá desanimado. É bom que ele fique fora de Cena por um tempo. É, porque o pessoal já tá bem desanimado, entendeu? Se o Cena ganhar, eu acho que o pessoal de vez já... Ixi, ó, nem assiste mais. É bom que não ganhe mesmo. Até porque a gente tem... Tudo bem, tem os fãs do John Cena e do Batista, tipo o Renan, que gosta muito dos dois, tem que respeitar a vontade e a opinião deles também. Sim. Mas, sei lá, velho, eu acho que vai ser jogar tudo pelo buraco. Essa filha do tipo de Randy Orton tá chata? Tá, mas eu prefiro os dois brigando do que qualquer um dos outros dois bosta com o cinturão na mão. Ou não. Deixa eu... Só mudando um pouco o assunto, deixa eu perguntar pra vocês. Alguém já assistiu a Shimmer e tal? Sim. Assistiu o quê? Shimmer. Sim. Shimmer. Já sim, já vi umas lutas. Ah, então. Bom, a WWE contratou a Serena Deeb, né? É. Pois é, e agora? Ela é boa lutadora? Porque eu não cheguei a ver ainda ela nos rings. Ela é uma boa lutadora? É, sim. Ah, cara, porque... Bom, ela vai agora pra WWE... Vamos ver, né, se ela vai lutar bem lá. Porque, né, tem a modificação, né, tem o período de adaptação e não sei o quê. Mas, bom, falando de mulheres que entram na WWE, vamos falar de mulheres que vão sair. Lilian Garcia vai embora, cara. E aí? Eu fiquei bem espantado quando eu vi ela falando que a Lilian Garcia ia sair. Mas não tem problema, a gente ainda vai ver ela na TNA ou em alguma outra federação que pega os erros da WWE. Isso não é problema. Não, mas você acha que a Lilian Garcia trocaria o... Na verdade, eu acho que saiu, sei lá, pra se desvencilhar da WWE, sei lá, fazer alguma coisa, carreira de cantora, sei lá. É, eu acho que ela tá largando o pro wrestling de vez. Não, sim, eu tô falando brincando. Vocês não sabem identificar quando uma pessoa está sendo irônica? Tá bicho burro, meu. É bom que ela saia e vai pegar dinheiro do jeito dela. Já fez bastante fama e também a parte que ela faz é a parte que eu pulo, que eu odeio ver gente anunciando e os caras entrando que nem besta, ainda mais se for tipo ou o Undertaker demora 15 minutos pra entrar, é melhor passar direto pra luta, que também não presta, então a gente só passa por segmentos que também não presta, então é melhor não assistir mais. Não, mas peraí, a Ring Announcer vai continuar tendo, entendeu? Sim, só não sei quem é que eles vão colocar no lugar, né? Acho que saiu aí notícia. Então, peraí, então, esse que é o negócio, eu não lembro muito bem do nome da menina, mas acho que é Angela Fong, né? A Miss Angela, né? Parece que ela tava participando de alguns shows aí, da WWE mesmo, como Ring Announcer, né? Alguns house shows e tal. Eu não sei quanto a vocês, tal, não sei se vocês já assistiram, não sei se quem é o pessoal que tá ouvindo essa edição já assistiu, mas eu não gostei muito dela anunciando, não. Following contest is the FCW Battle Royal. The winner of this match becomes the number one contender for the Florida Heavyweight Championship. Ela é a ring announcer dos programas da FCW, né? Então, tipo, aí que eu vejo ela fazendo a introdução da galera, mas eu acho que ela não tem voz, cara. Não sei se é porque eu tô há muito tempo ouvindo a Lilian Garcia, eu tô acostumado, né, com a voz dela, mas eu acho que ela não tem voz pra isso. Bom, quanto a esse assunto, eu vou me manter calado, porque é uma parte que eu não acompanho e pra mim não faz diferença. A voz da Lilian Garcia é muito boa. Ela já tem bastante tempo na WWE, já fez história. Eu particularmente nem vi essa outra mulherzinha aí anunciando, então pra mim tanto faz. De verdade, verdadeira. Muito pouco caso mesmo, mas tanto faz. É, vamos falar aqui também das estreias na ICW, né? Teve estreia na ICW, cara. Teve estreia na ICW, o Yoshitatsu, né? Contra o Shelton Benjamin, não foi? Isso, uma ótima luta, muito boa. Quem não assistiu, assista agora mesmo. Para o podcast e vai ver a luta. Pô. E agora, você que parou, volta e vai assistir agora Shimozo. Eu não sei o nome dele. Shimozo Shen. Shimozo Sherfanchen. O Shaoxixa enfrentou um jobber local e ganhou. E foi uma luta muito boa. Eu não vi, minha filha viu, mas ela falou que foi muito boa. Tá certo? Então você vai assistir agora. A Patrícia viu a minha luta, Patrícia, vem cá você e você. É, como foi a luta, como foi a luta? Foi muito boa, você gostou? Foi boa então? Ah, ai! Então. Isso não existe, isso foi uma calúnia, é uma calúnia. É uma mentira, isso faz mal para a saúde, isso não é bom, isso não é saudável. Tá, parando o festival de imitações, também te teve Zack Ryder. Peraí, quem que ganhou? Oi? Então o que que ganhou? Peraí, o Shimos lutou contra um jobber. O que que você acha? Então o Shimos Oshine com muita classe liquidou a fatura. Uhum. Agora sim. Agora a gente teve também o Zack Ryder, que tá, coitado, abandonado, né? Foi separado de Curt Hawkins, entendeu? Tá sofrendo aí uma crise pós-divórcio, né? Tá meio sumido. Ele enfrentou o outro da FCW, Tyler. Desculpa se te cortar. A gente vê que tem umas coisas meio engraçadas nos Estados Unidos, né? Porque assim, se a mulher tá de TPM, ela pode bater, matar, fazer o que ela quiser. Ela provando que ela tava de TPM, acabou o processo. Ela não responde por nada e as ações que ela teve são perdoadas. Agora o cara tem uma crise pós-divórcio, tá recebendo um puto do salário da WWE pra coçar o cu e, tipo, cacete. Que porra de crise pós-divórcio? Bota o filho da puta pra trabalhar? Porra, não é uma grande de uma palhaçada? Você fala que você tem uma crise pós-divórcio aqui no Brasil, você já vai mandar você tomar no cu e chorar na esquina. Igor, que? A crise pós-divórcio que eu tava falando era tipo dele ter se separado do Curt Hawkins. Ah, mas pode ser também. Grande coisa, ele tá sem trabalhar. Ele não tá sofrendo de crise. É eu que tô falando que, tipo, o sumiço dele é uma crise. Tudo bem, então a gente continua caindo no mesmo assunto. Ele continua sem trabalhar e continua ganhando dinheiro. Não, mano. Ou não? Você perdeu, cara. Ele foi demitido? Não. Você perdeu, cara, o argumento. Você perdeu. Não, sim, eu perdi o argumento. Continua, então tá bom. Então é isso que eu queria saber. O Zack Ryder enfrentou o Tyler Rex e aí a gente teve o The Abraham Washington Show. What the fuck? Foi o segmento da ICW, você não assistiu? Não, mas... Renan, fala aí pra ele quem assistiu. Ninguém. A minha filha, seu burro, ainda não sabe nem brincar. Ah, tá, perdi. Então, não, mas eu não entendi, assim, por quê? Tipo, sabe, tá certo, colocaram três lutas de lutadores estreando. Ótimo, beleza, né? A noite das estreias. Mas aí, tipo, porra, então vamos estrear você, mas a gente não tem com o que te estrear. Então, vamos enfiar você estreando com segmento. Não soa meio estúpido? Não, soar estúpido não é nenhuma novidade pra WWE, né? É exatamente o que eu ia te perguntar aí. O que você viu nesse WWE ultimamente que não foi estúpido? Não, pô, mas é, sabe, estrear com segmento. Estrear, chegar lá, usar Mix Kill e ir embora? Poxa, cara. Ah, mas pelo menos ele usou Mix Kill e os caras que colocam lá que nem Mix Kill tem. Você não viu o manager da edição de segunda-feira do SmackDown? Você não viu o General Manager? Porra, deixa o cara ir lá e fazer, falar e brincar. Coloca o Batista de manager pra falar duas palavras, falar errado ainda e engasgar. Teve uma hora que ele engasgou. Puta que pariu. Coitado do Batista, velho. O Batista tem que sair. Ele mesmo quer sair, bicho. É foda. Deixa eu falar uma coisa. vamos falar da ROH, até porque eu tava comentando sobre o negócio do Bret Hart, né, fazer agora aparições em shows da ROH, né, parece que é pro DVD e tal, né, e discutindo a possibilidade de, quem sabe, ele fazer uma aparição pra televisão, né, vai saber, né, rapaz, é, então. Já que eles estão tendo a oportunidade de ele trabalhar com a empresa de participar ali da gravação do DVD, por que não participar do televisivo? Aí eu não sei os contratos que eles vão fazer, não sei problemas se aparecer na televisão, mas seria uma boa. Eu acho formidável, vai ser muito bom para ambos os lados, por o Bret Hart voltar a viver esse ramo da luta livre, televisão e o caralho A4 que todos estão acostumados, e para Ring of Honor, que vai lucrar bastante com uma cabeça que nem o Jeff Hardy do Bret Hart lá dentro. Não sei porque me veio o Jeff Hardy na cabeça, mas tudo bem. Eu estranhei isso mesmo. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Lembrando, pessoal, que os programas da ROH saem toda quarta-feira no YouTube através do canal ROH Brasil, que é mantido pelo Rafael Tadeu, nosso administrador aqui do PLL também, né? E, bom, assistam lá se você perdeu no sábado ao vivo, até porque não existe mais stream, né? Morreu o stream. Eu descobri porque morreu. Antes o Free Stream Network tinha o stream da ROH, né? Todo sábado eles transmitiam e tal. Só que eles não transmitiam nem pela Justin e nem pela Ustream. Eles transmitiam através de um site, que era o fl9demo.com, que era um serviço de streaming via flash, né? Que era pago. Só que eles tinham um demo, uma demonstração que você podia usar para transmitir um pouquinho para ver como é que funcionava. E eles transmitiam o programa inteiro por isso, né? Por esse servidor de demonstração. E essa empresa fechou, faliu, então não tem mais ROH agora para ser transmitido. ROH Stream Fail. Né? Pois é, cara, os caras, que picareta, bicho, não podia usar a Ustream, a Justin, acha o quê? Que iam fechar o canal tão rápido assim, cara? Se bem que a ROH é chata pro YouTube, hein? Pro canal. Ela é chata demais pro YouTube. Só o Rafael tem atualização da ROH e da HDNet pra postar os vídeos. Chega de merchandising aí, né? Tirando aí o papo aí da... Diga. Da ROH. Semana retrasada tivemos a estreia do Kenta na ROH. Pois é, cara. Fez um main event contra o Roderick Strong. E, como esperado, uma puta de uma luta, os dois batendo muito forte. Tinha uma hora que parecia que o Strong tava com muita dor, tava muito puto, sei lá. Aí, o peito do Kenta também tava vermelho, quase carne viva por causa do shopping do Strong. E mesmo assim, parece que o Kenta ainda pegou leve com o Roderick Strong, não bateu tão forte. Deu uns golpes fantasma aí, deu pra perceber um pouquinho. Ele não foi nem tanto pro Strong Style, mas... da outra parte eu acho que foi um pouquinho mais. Eu ainda não vi, eu quero assistir, mas diversos problemas aí impediram que eu assistisse. Semana passada também, além dessa luta aí, que foi o main event, que é semana retrasada, né? Também tive um outro lutaço que eu não esperava, assim, que fosse um lutaço. Foi Kenny Omega versus Kenny King. Esperava que fosse uma luta de 5 minutos aí pros caras, mas era um bom tempo pra eles lutarem e os dois mostraram realmente o talento deles. Deu um tempo bom pra fazer uma boa luta. E essa semana tivemos já o próprio programa, tiveram o programa dessa semana. Teve o anúncio ali do Austin Aries como campeão da ROH, até mostrou o novo campeão, mostrou ainda um trecho da luta. Eu desci no Manhattan Mayhem, ele ganhando do Jerry Lynn. Quer dizer, na verdade foi uma triple threat entre o Tyler Black, o Austin Aries e o Jerry Lynn. E o Austin Aries acabou vencendo e virando campeão. E aí mostra o trecho já de uma promo que ele saiu logo após a luta e... mostra como o personagem dele, tipo, tá mesmo se destacando. Ele tá fazendo uma promo, tipo, estilo Atitude Era, sabe? Stone Cold, The Rock, uma coisa mais desse estilo. Acho por isso que ele merece ser o campeão, porque ele tem uma... Ele é mesmo o único da ROH que tem uma gimmick mesmo. Dá pra perceber que ele tem uma gimmick, além do Nigel McGuinness, é claro. É. Bom, mas é bacana que tenha mesmo o cinturão na mão de alguém que representa bem, né, o personagem, cara, o que é o pro wrestling, né, meu? Que é ter a gimmick, não é só o golpe, né, cara? Isso que é bacana. Uma coisa que você falou nisso, agora eu fico pensando sempre assim, o problema da ROH, eu acho que por que, que o circuito independente... Não é o problema nem da ROH, é o problema do circuito independente. Por que, que o circuito independente ele não está sendo muito... Ele não é acompanhado pelos fãs, por exemplo, que acompanham a WWE e TNA. Porque tem... Não é. Porque muitos lutadores da independente são muito padrões, cara, também. Por quê? Como assim? Eles têm movimentos bacanas e tal, mas eles não têm gimmicks, sabe? É o, tipo, é o João da Silva, é o Netinho de Jesus, é não sei o que, tá ligado? É o cara de sunga que luta pra caralho. É então, mas falta uma gimmick, cara. Justamente, concordo com o Marcos. Falta uma gimmick. Esse é o problema. Devia ter uma gimmick, cara. Sim, aí normalmente tem a gimmick, os que sabem lutar e tem a gimmick se destacam aí. Até veio agora assim na minha cabeça comentando sobre isso, eu não tinha parado pra pensar nesse aspecto, mas é uma realidade sim, porque se você parar pra pensar, Ring of Honor acaba ficando como, ou até mesmo as federações japonesas, que também tem esse estilo mais genérico de lutadores. Mais seco. E, não, como? Mais cru, mais seco. Isso. É uma coisa assim, tipo, parece um campeonato de lutas, não parece um show de wrestling. Parece que os caras vão subir lá pra se bater. Mas na ROH é um negócio mais diferente, né? Tem já os gimmicks lá, o Claudio Castagnoli lá, que é o... Justamente, europeu. O Ernie Osiris, que é um mendigo. O Grizzly Redwood, que é um lenhador de bonsai. Olha só, meu parceiro. Então, mas digamos assim, que isso causa essa diferença na Ring of Honor, e às vezes até em outras federações, que o povo não assiste, que nem a Chikara mesmo. Se ela crescesse, ia ter uma repercussão do caralho, porque cada um que sobe no ringue faz uma coisa diferente. Os golpes são similares, obviamente, a pessoa não tem como inventar um golpe de luta livre visando já tudo que já foi criado. Pode existir a possibilidade, mas é complicado. Mas lá cada um entra de um jeito, cada um faz um show do jeito. Por isso que é um puta de um show do caralho que ninguém assiste. Enquanto a Ring of Honor tem uma puta de uma estrutura legal, não é. Não chega aos pés da WWE, digamos assim, em quesito, porque eles não têm cacife pra gastar também, mas são caras que vão ali determinados e lutam pra valer. Então, é aquela coisa, se você gosta da parte de entretenimento, você acaba perdendo um pouco, apesar dos poucos gimmicks que já tem e do desempenho dos lutadores de lá, né? Pois é, né, mas assim, também eu não almejo que a ROH chegue a crescer tanto com a WWE, como a sim, WWE, porque isso estragaria bastante o show. Não, então, porque a WWE, o problema dela foi justamente crescer demais. Quanto mais você cresce ao olhar do público e tal, e vai recebendo o dinheiro dele, cara, mais problema você encontra pra continuar agradando o público. Justamente. Entendeu? Então eu prefiro mais que ela se mantenha, que a ROH chegue num porte econômico de uma TNA, tá ligado? Do que uma WWE. Com certeza. Aí ela vai, com certeza, ela vai se... Ela não pode esquecer o espírito de independente, de federação independente. Se ela começar a querer se profissionalizar, ela vai cometer os mesmos erros que a WWE e a TNA. Mas não tem mesmo como. Tipo, os não, fãs então... são fãs independentes, são os caras que não assistem somente show da ROH, assistem o show da Chikara, assistem o show da PWG, assistem o show da IWA. E assistem a WWE, seja pra falar mal ou porque gostam, assistem a WWE também. Eu sei, mas justamente, mas a... Se tudo muda, como você vê que WWF, o que era a atitude era, e hoje olha o que ela tá, sabe? Olha a decadência daquela época pra essa. Justamente, entendeu? Porque agora isso a mudou, gama de pessoas é maior, né? Isso mudou pelo público dela, exclusivo dela, entendeu? Como a TNA mudou de alguns pontos positivos para negativos, também pelo seu público. O problema é isso, se ela começar a crescer demais... Vai começar a aparecer mais cobranças diferentes. Vai começar a aparecer não só fã de indie, vai começar a aparecer muito fã também de outras companhias. Só que fãs que não entendem a diferença entre uma equipe profissional e uma equipe independente. Eles sabem só que wrestling é wrestling e o resto não importa. E aí começa a surgir cobrança diferente, cobrança estranha pra dar pra Arroyo mudar alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali, tá ligado? Isso não só pra Arroyo, mas pra qualquer companhia independente. E ela começar a ter que mudar pra continuar segurando o público, acabou. Bom, vamos lá, Renan, o que mais que a gente teve de bom no, nas últimas edições aí da Roach? Na última semana tivemos o main event da American Wolves defendendo o título de duplas contra o Tyler Black e Bryan Danielson. E foi uma boa luta, tipo, eu ali esperava mais, na verdade, mas foi boa, é inegável isso, é inegável, mas esperava um pouquinho mais. E no fim da luta o Tyler Black ia subir pra dar um Phoenix Splash. Aí o Bryan Danielson, ele foi empurrar o Ed Edwards das cordas e acabou batendo nas cordas e o Tyler Black caiu. E aí os dois bateram boca e o David Richards fez um roll-up e venceram a luta, os American Wolves. E depois da luta, o Tyler Black discutiu com o Bryan Danielson e o Danielson deu um tapa na cara do Black e chamou ele pra porrada. E isso já vai influenciar no main event que vai ter nas próximas semanas. Vai ser o Tyler Black versus Bryan Danielson, de novo. Bom, né? E eles estão fazendo combates legais, tá? A como é que diz assim? A nível de main event esperado pra capacidade dos dois lutadores? É o que eu ia falar, é o que eu ia perguntar. Até o que eu ia falar, a nota pro combate, na sua opinião. Foi bom, mas só que podia ter sido um pouquinho melhor. Tipo, o Roderick Strong quenta, ótimo. As outras lá que também tiveram, aquela Four Way fantástica, cara. E Kevin Steen é o genérico versus American Wolves também teve, ótima. Tudo, os main events estão sendo, tendo uma regularidade ótima, sabe? São as outras lutas que estão falhando um pouco. E também nesse programa tivemos a estreia dos Young Bucks agora na ROH. Estão fazendo parte do roster da ROH. Pô, que legal. E fizeram a estreia ali contra o Sal Rinauro e mais um cara lá que eu não lembro o nome, era um jovem. E eles ganharam com certeza. E é uma ótima aquisição pro roster da ROH, porque os Young Bucks são os campeões de dupla da PWG. Pra mim, uma das melhores duplas do circuito indie, sem dúvida. Eles têm esse estilo meio influenciado dos Hardys aí, estilo parecido com os Machine Guns também, mas só que com um estilo mais de voltado mesmo pra dupla. Golpes tag, golpes de dupla, os dois são muito high flyers, até o finisher dele foi um 450 splash seguido de um moonsault. Acho que foi uma ótima aquisição para o Wait e prometem aí, talvez, serem os futuros campeões de dupla. E aí fica uma pergunta, eles são bons se apresentando, eles são bons lutando, ou eles fazem um bom conjunto de tudo? Porque tem os lutadores que são muito bons fazendo golpes, mas tem os lutadores que só são bons fazendo gracinhas com o público, o famoso interação com o público, né? Eles são bons pacote completo ou você acha que ainda tem alguma falha aí que eles têm que acertar pra ficar o pacote completo e evoluir a partir daí? Falta um carisma e uma mic skill pra ser um negócio completo. Mas minha habilidade de ringue dupla, com certeza estão entre os melhores. Igor. Oi. E a parada dos DVDs que a gente falou da última vez, só que não foi lá. Que DVD? É que o Marcos não quis colocar a nossa gravação duplística, né? Porque só estávamos nós dois. Marcos de novo fez uma cratera do tamanho do buraco negro no podcast. Mas, se o Marcos me permitir, eu queria até comentar. Diga. E entrei em contato com o Marcos Akenbush, que está lesionado. Só que tá pra voltar de uma cirurgia que ele fez e tudo mais, e voltamos a trocar e-mails até quando eu solicitei em relação a isso de troca de lutadores e fazer shows integrados e tudo mais, e mandei uma proposta pra ele de uma empresa que eu conheço aqui no Brasil que fabrica DVDs e tudo mais com a qual poderíamos começar a produção de DVDs da BWF e trazer para vocês versões originais e registradas e com a licença da Chicara aqui para o Brasil. Não só da Chicara, inicialmente seria da Chicara, mas a ideia é dar um passo um pouquinho maior e começar a trazer de toda a liga independente, se possível, pro Brasil também. É muito bom, porque o Portal da Luta Livre também tá com um projeto. Eu não vou dar muito detalhes. Você não gosta, né, de dar nunca, você sempre fica travando aí, não fala nada. Não, eu não posso dar detalhes ainda, porque tem uma negociação um pouco extensa, entendeu? Mas a gente tá começando a dar os primeiros passos agora. Então é melhor não dizer, mas está relacionado a pay-per-views. Não, sim, dessa ideia eu já tô sabendo e até os fãs vão gostar muito quando você der a notícia. É. Mas só para frisar e deixar bem claro, como eu já fiz da outra vez, que infelizmente não foi pro ar, e o Renan sabe disso, é um projeto também a longo prazo. Eu não tô falando que amanhã você terminou de ouvir o portal, você vai entrar amanhã no site da BWF ou no portal e vai ver o DVD à venda. Não. É um negócio a longo prazo, nós temos que organizar, fazer pesquisas para ver como é que seria a venda, depois temos que organizar como é que seria todo o câmbio de tudo isso aí, o dinheiro que sai e entra para fazer o serviço. Então não é uma coisa para agora, não é uma coisa que você vai instalar nos dedos e vai acontecer. Estamos negociando sim, e é uma coisa que nós queremos trazer, mas vamos fazer com os pés no chão, não vamos passar na frente e querer sair jogando as coisas no ar assim e pensar que já tá tudo certo. Não, tem bastante trabalho para ser feito ainda. Exatamente, entendeu? Então são projetos a longo prazo e tal. Tem esse projeto então dos DVDs, né? Que tomara que dê certo aí, logo logo possa ser mais um benefício aí pro fã do Brasil, né? E esse outro aí que envolve pay-per-views, mas que tá começando a caminhar muito, sabe? Recentemente começou a caminhar, então a gente não vai dar detalhes ainda, porque vai que dá, sabe? Pode ser que prejudique. Então, eu gostaria só que o Renan expressasse a felicidade que ele expressou na outra gravação que não foi pro ar. É verdade, né? Eu falei que eu ia deixar de comer pra ter dinheiro pra comprar os DVDs. Você viu que o Renan não, mas também. Aí ia sair num preço bem bacana aqui, eu acho. Sim, não, sim, mas não, eu não quero, Tom, eu quero um monte. Não, mas até aí você vai comprando um por semana, sei lá. Mas ele não quer o sério, quer um monte. Tem que ser assim, ele tem que vender. Fica quieto, Marcos. Vamos pensar que o que o Marcos gasta com comida, o Renan gastaria com DVDs. Pronto, a BWF vai ficar milionária. Não, porque eu sou da BWF, eu pego o DVD de graça. Ah, mas é o que o Renan vai gastar, não o que você vai gastar. Ah, tá. E não é projeto da BWF não, tá? Só deixando bem claro, eu tô falando da BWF porque possivelmente teremos a seção BWF Shop, onde serão comercializados esse tipo de produtos. É. Mas a empreitada de trazer os DVDs pra cá é um assunto meu, junto de um parceirão meu aí, que a gente tá trabalhando pra trazer. Assim que tiver chamado, eu mando pra vocês. Por falar nisso, tal, tem também um projeto meu e de um parceirão do Igor, que até eu queria deixar uma enquete no ar pra galera, até porque nosso tempo tá quase acabando já, né? E então antes eu preciso deixar essa enquete em algum lugar, eu preciso que o pessoal responda, dê o seu feedback. Então você que tá ouvindo o podcast, responda nos comentários, é muito importante que você responda, nem que seja para colocar sim ou não, entendeu? Mas é o seguinte, a gente tava pensando, até porque esses projetos aí, tem uns projetos a mais que a gente tá querendo fazer, que são projetos alternativos, né? Sim. Para nossa televisão, né? Em quesito de transmissões, melhorar algumas coisas aí, né? E essas coisas, lógico, envolvem custos e tal, e como a gente não jamais ia querer cobrar por stream e tal, a gente tá pensando em alternativas para poder fazer o levantamento desse valor para investir na televisão. E uma das alternativas que me foi proposta seria uma loja virtual do Portal da Luta Livre, onde a gente vendesse algumas camisetas nossas próprias, né? Algumas com o logotipo do portal, outras com algumas estampas que nós vamos criar a respeito de lutadores também, né? Com certeza. A gente tá vendo aí a melhor maneira de fazer isso daí, né? Tudo certinho e pá. E eu queria saber se o pessoal, né, deixa suas opiniões aí, se vocês O que vocês acham de uma loja do Portal da Luta Livre? Uma loja que vende camisetas, chaveiros, sabe? Essas coisas... Boné, CD, DVD... Não, CD e DVD eu acho que nem tanto no começo, porque... também. Não, mas é... Sabe, mais essas coisas comuns. Camiseta, boné... Um fim de semana comigo... Às vezes, né? Se tiver atenção, garotas. Não, você... estou à venda, e se a Jéssica ouvir isso, vocês serão dois homens capados. Então é melhor não dar atenção nesse assunto. Bom, então eu já acho. Ela não vai pra UTV sábado, não, né? Não, mas ela vai estar em todos os treinamentos da WWF, então. Vixe, eu tô lascado então. Tomara que ela não ouça esse podcast. Bom, eu faço questão de pôr pra ela, viu? Não, que isso, pô, sacanagem. É sacanagem, hein? Mas beleza, ó. Então deixem a opinião aí nos comentários. O que vocês acham de uma loja? Vocês comprariam alguns produtos? Se vocês fossem para o Portal da Luta Livre... Melhor, uma pergunta boa agora. Respondam o seguinte. Se o Portal da Luta Livre abrisse uma loja virtual, o que você compraria nela? Justamente. Justifica nos comentários o que produto você, fã de Luta Livre Nacional, quer. É. Lembrando... Porque a gente tratar e fazer DVD, CD, bonés e camisetas, tudo tem custo. E para fazer, para deixar estocado, não é uma das nossas... possibilidades agora. Então fala o que você quer comprar, porque a gente oferece pra você. Só não peça bonecos do Marcos, porque senão a gente vai ter que derreter muitos quilos de plástico para fazer uma unidade só e vai acabar dando prejuízo na matéria-prima. É, e também a natureza, né? Lógico. Mas o negócio é o seguinte, lembrando que não são. Não adianta você virar e falar, não, eu compraria tipo a camiseta do Jeff Hardy, a camiseta do Rey Mysterio e tal. Porque, meu, a gente não vai vender produto da WWE. Pra isso já tem a extremeshop.com.br, que é uma loja especializada em trazer esses produtos de lá. São produtos nossos, entendeu? São produtos... Produtos nacionais. Produtos que a gente vai ter aí, sabe, estampas mais genéricas sobre luta livre. Talvez a gente faça algo em conjunto com a BWF aí, de lucros também, e tal. Estampado na camiseta, por que não? Também aí vamos ver com o Raposa se a gente faz umas charges específicas para as camisetas. Aí, Raposa, ganhar dinheiro, rapaz. Tá vendo? Pensando que é pouca merda, é muita. Afinal, se ele vai desenhar para as camisetas, ele tem que receber também, né? E lógico, talvez a gente faça algumas estampas que façam menções a lutadores e tal. A gente só não pode fazer diretamente com marcas de lutadores porque são das companhias, né? Então a gente não pode comercializar o que não é nosso. A gente não quer levar um processo de vez em ganhar dinheiro, a gente acabar... Justamente, a gente quer ganhar dinheiro pra fazer o portal melhorar e não pra pagar processo. Exatamente, né? Porque se a gente gastar tudo em advogado, a gente tá fufu. É. A gente pode, por exemplo, fazer uma camiseta com alguma frase dita por um lutador, por exemplo. Ou com uma foto dos membros do Portal da Luta Livre também, pra você comprar e ter aí na sua casa. A gente vai pensar até em alguns modelos de coisas e tal, mas a gente precisa da resposta de vocês. O que vocês comprariam? É camiseta? É chaveiro? É boné? É o quê? Fala aí, deixa seu comentário, que aí a gente vai ver o que a gente vai fazer. E aí isso daí vai virar muita coisa boa pro portal, porque a gente vai ter o projeto da TV aí, o que a gente tá pensando em fazer e tal, né? Cara, vocês vão gostar. Respondam nos comentários, por favor, tá certo? Tá certo, Coriante, tá certo. É isso aí. Aí, galera, era pra fazer. O Marcos tá jogando, ele tá fazendo propaganda, marketing viral com a geral, com a geral, com a geral, com a geral, com a vergonha. Olha aí, ó, é o remix número 4. É o remix número 4, você não perca ainda. DJ Igor, tá vendo? Vocês já podem comprar o CD dos remixes do Igor no Portal da Luta Livre. Porra, quer mais melhor que isso, pô? Furacão do Anão, 2000. Ai, meu Deus do céu. Pronto, os direitos autorais do nome já são do Renan. É bom você registrar logo antes que eu registro, senão você vai perder dinheiro. Que sacanagem, ai, bicho, ai, eu vou te... Mas foi boa, eu dei risada porque foi boa mesmo. Não, é, foi. Foi. Que palhaço. Foi muito bom. Você vai aparecer em São Paulo algum dia, seu desgramado. Cuidado, hein? O Igor vai te dar uma cabeçada no joelho que. Morder meu dedão, cara, pô. Uma de direita na canela que você vai ver. Bom, é o seguinte, olha, a gente já tá no ar. Já estourou nosso tempo, lógico que já estourou, entendeu? Mas eu também não tava nem vendo, porque essa edição... É, se vocês encher o saco também, não ouve mais essa porra, que é problema. Não, eu adorei, entendeu? Eu adorei essa edição. Eu não sei porquê, mas eu... Por mais que a gente tenha começado com uma notícia de desgraça, que foi a morte dos nossos queridos lutadores lá, o Laparquita e o Espectrito e tal, mas... A gente teve uma das melhores edições, acho que nessas 18, 17 edições que a gente já fez, acho que foi uma das melhores. E só você comentou agora de um assunto meio sério, meio triste, morte e tudo mais, não podemos esquecer do caso do Mizarro. Não, lógico, é. Esse daí a gente ia... Teve uma outra edição antes dessa ir ao ar, a gente ia jogar uma outra edição no ar, mas infelizmente o Skype tava de sacanagem. Entendeu? Foram duas vezes que a gente tentou gravar. Uma eu tava aí, eu, o Igor e o... Eu, o Renan e o Raposo, aliás. E na outra o Renan e o Igor. Não conseguimos, dava problema. A voz picotava, não conseguimos jogar no ar. Mas a gente ia falar nessas edições anteriores aí da morte do Mizawa. Foi uma pena, né? Uma grande lenda do wrestling, um grande nome lá no Japão. Entendeu? E, bom, morreu de tanto desgaste, né? Você vê no final, a lesão dele nada mais foi do que anos e anos levando golpes duríssimos, como o estilo Strong Style, né? Tem aí já de costume, entendeu? E de tanto levar aí, ó, o que aconteceu? As vértebras se desligaram e o cara acabou indo dessa pra uma melhor, né? Morreu pela luta livre, fazendo luta livre em cima do ringue de luta livre, né? É isso aí. É, e Renan, bom... Deixa eu agradecer a galera. Renan, valeu pela participação aqui, mais uma semana aqui com a gente, trazendo pra gente o que tá rolando na luta livre independente. Muito obrigado e, bom, te falar, hein? Tô louco pra ver agora o próximo main event da ROH, cara. Pois é, o próximo main event aí... Ah, eu acho que, na verdade, vai dar uma parada. Eu acho que, se eu não me engano, nesse programa aí, anunciaram que essa semana não teria programa. Não sei, isso aí eu não sei. E, infelizmente, não tô fazendo mais reviews aí, porque eu tô assim, realmente sem tempo, tô numa correria desgraçada. É, faculdade, final de semestre, e nas férias aí eu prometo recuperar o tempo, fazer review dos programas e review dos DVDs normalmente. É foda, faculdade acaba com todo mundo, cara. Mas é isso aí, Renan. Valeu por estar aqui com a gente nessa edição. De nada. Valeu, Igor. Bom, vamos terminando aqui mais uma edição. Até falamos bastante, hoje brincamos bastante. E em vez de ficar falando abobrinha, falar de pau de Jackson, de Dunga e tudo mais, eu vou dedicar um minuto e meio de silêncio ao Mizawa e aos dois anões meio lutadores que morreram por aí essa semana. Meio lutador, meio minuto, né, cara? Com certeza. Não, pois é, isso aí, galera. Muito obrigado por comparecerem aqui. E você que tá ouvindo a gente, muito obrigado por nos ouvir novamente aqui no podcast do Portal da Luta Livre. A gente volta... Numa novidade, agora que a gente tá no período de férias, né? Agora a gente tem esse período de férias. A gente volta semana que vem. Semana que vem a gente tá de volta com mais uma edição do podcast do Portal da Luta Livre. Um abraço pra todo mundo e rolando aí de fundo, como a gente falou, o tema de Mitsuharu Mizawa. Um grande abraço e até a próxima.